Controle Salvador, cobra. Cobra 09. Cobra 09. Eu autorizo 150 para a nova 09 como nível final? Ciente, submantenha 150. Ciente, grato, 150. Trip 5487. No solo ao 59, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 5487. Na sua escuta, senhor? Pois, senhor, pode estar amanecendo na escuta. Na sua escuta, 5487. Táxi, seu chanel 6142 com 110 a bordo, 3 horas e 40, alterna Natal. Piado, taxia via Pátio, Índia e Alfa e no ponto de espera de Sama Torre, 118 decimal 6, ou chanel 6142. Pátio, Índia, Alfa, ponto 386, meu Oscar, para sua informação, Airbus da TAM na sua posição de 12 horas, 13 milhas, passando 5 para 4 mil. Cliente do tráfego, Romeu Oscar. O TAM 3154 vai atingir 4 mil. Positiva, atinge 4 e mantém devido tráfego. Cliente, atinge 4 e mantém, TAM 3154. Oceano 326, desça para 4 mil. 4 mil, 6326. Terra, 1 minuto para qualquer. TAM 3154, reautorizado para 2 mil pés, livre LS. 2 mil livre LS, TAM 3154. 50 em pista de um jet decolar? De 12 horas, 14 milhas, um tráfego da Oceanair. Pelo que consta, é um Fokker 100. Cliente, Romeu Oscar. November Oscar Romeo, pronto, Fokker. Oscar Romeo, autorizado, voo local, meu PES, decola do 17, primeira curva direita, corredora Xé, controle 119.35, torre 118.62, aciona 0115, November Oscar Romeo. Essa para 5.000 com 1013, gol no 648. Itap, Itap Duna, pro X-Ray, descendo para 5.000 pés, ajuste. Para 0 no 13. 03. 7 de novembro, Oscar Romeo, qual BAB? 02, confirma? Sim, 02 a bordo, assinamento táxi de decolagem, 18612, e Romeu, bom voo até a volta. É, eu não entendi. Cobra 09, desalado 950, passado 48 em Salvador. Positivo, cobra, no nível 150 confirmado, voando direto a Aracaju. Oceano 326, desça para 2.000 pés, reduza para 180 nós. Com essa velocidade está autorizado o ILS. Oceano 326. Oceano 326, então 80, desce para 2.000, autorizado ILS. Salvador, boa tarde, Pantanal 4790, informa no Sierra, cruza 240, Pantanal. Pantanal 4790, chegada em Amari, desça para 5.013. 5.013, por favor, vai lá, está tomando a sua maré. Estabilizou, então 3154. Azul 4065, para a cópia Campinas. Gente, aguarde, Azul 4065. 1-1-8-6-3-1-5-4. Cobra 09, chame Recife 1-2-6-8-5. Recife 1-2-6-8-5, grau 09, que é um bom dia. Oceano 6142, contato radar, show controle. Boa tarde, senhor. Poderia voar a Caju? Solicitação negada, 6142. Salvador 4710, Pantanal. Pantanal 4710, eu ouvi. Está autorizado ETAP, velocidade 250 nós para evitar espera. 350, 4, 7, 9. Tem uma camadinha aqui, mas já vai ficar visual, então 3154. 2, deixa eu desviar à direita para evitar formação. Livre. 3154. Tá 3154 agora, passou Índia Serra, completamente visual. Campinas, nível de voo 360, Pesolo 16, Belo Horizonte, após direto trive, pista 10, após decolagem curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle Salvador operando em 19, decimal 35, acione 5422. Gente, está autorizado Campinas, nível 360. Pela Upper Zulu 16, após Belo Horizonte e Trive. O decolo da pista 10, primeira curva pela direita, saída é a Dael, após voa Leda, o controle em 1935 e o transponder 5422, o azul 4065. Confirmando azul 4065, saída Dael, Leda após Leda Bridge. Gente, Leda após Leda Bridge. O azul 4065. Azul 4065, atendimento correto, reporte pronto para o push e acionamento. Gente, 4065. Opa, para novembro, Oscar Romeu, autorizado acionamento, chame para o táxi. Localizador, o Chanel 6320. Positivo, completa de aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. 186, obrigado. 6326. Torre 6326. Torre Salvador, Oxanel 6326. Oxanel 6326, continua a aproximação. Continua a aproximação. Três, um, cinco, quatro, no solo 09, livre a pista 10 pela direita, chame solo 121.9. Direita 219, reporta forte nessa frequência, tanto 3154. Solo Salvador, muito bom dia, tanto 3154, livrou para o táxi. 3154, autorizado táxi para o Pátio 1, via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. 089 QNH 10 no 3. E 13, ciente do vento de repouso, Chanel 6326. Duna 648, direto Duna 2000, autorizado, gol 648. Duna 2000, informação estabilizada, 648. Autorizado de acionamento, chama para o ataque. Autorizado, azul 4065. Solo Salvador, boa tarde, é o Rio, o meu Lima Juliette. Prossiga, Romeu Lima Juliette. Autorização para teste de reatores. Aqui no pátio 3, na posição 10, o inferior já tá ciente já, tá? Ok, aguarde. 2190, chame Recife 2085. Recife 2190, 2085, boa. Boa. Romeu Lima Juliette, autorizado teste de reatores, já ajuste 010 no 3, chame ao término. Ciente, 10 no 3. Mas no setor, frequência livre. Abatão Vitor Mike Beck, aguarde. Próxima Juliette, tá 3154. Próxima Juliette, tá 3154. Tá 3154, mantém a posição. Aguarde para o gráfico, para o ingresso. Aguarda. Papá November Oscar Romeu, livre táxi, chame para o ingresso na pista. Oxené 6326, no solo aos 12, livre pista 10 pela direita, chame solo, frequência 121.9. Sede, vai levar pela direita 219. Solo Salvador, boa tarde, Oxanel 6326, livro. Já está reduzindo, por aí, 4710. Ok. Com 210, vamos prosseguir para 2000 e prosseguir direto Duna. Está seguindo a aeronave da Gol à sua frente, aí, afastado 9 milhas. Bem, então reduzindo para 210, pro de Duna para 2000. Papa Romeo Mike, Oscar Romeo Control, gol. Vitor Mike, Quebec, autorizado para Serra Novembro Charlie Lima. Visual, rota DCT. Decolada pista 107, curva direita após decolagem, corredor Axé. Transponder, correção, controle Salvador é 19.35, transponder 0161. Salvador, muito boa tarde, é o Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, este é o controle Salvador, meu cordial. Meu cordial, cadê estado forte para Salvador, 20 milhas fora, 510, corredor forte, 04 a bordo, acionado no 0140. Positivo, visual sempre na escuta, operação Visão em Salvador 2013, Triplo Papá Romeu Lima. Gente, está corrigindo, senhor, o destino é Costa Azul, não é Salvador. Ok, positivo, Grupo Zulu. Grupo Zulu, senhor, grato, Lima. 16, alterna Ribeirão Preto. Aguarde. Estabilizado, 648. Azul 4065, autorizado táxi para o ponto de espera da 10, via táxi Índia, no ponto de espera, chame Torre em 118, decimal 6. Gente, autorizado táxi via táxi Índia, ponto de espera da 10, Torre 186, com Azul 4065, boa. Azul 4065, ajuste 10 no 3. 10 no 3. Faça uma Juliette, o Xander 6326, na sequência do TAF. Gente, o Xander 6326, após o TAM, autorizado ingresso na Juliette, Pátio 1, Portão 1. Ok, seguindo o TAM, após Pátio 1, Portão 1, 6326. Salvador, boa tarde, TB 5241, autorização. Um minuto para a cópia, 5241. Ah, aguardar, obrigado. 199.35. 19.35, novembro, região Romeu. Praia da Azul, autorizado ingresso em Juliette, para o Pátio 1, gate 10. Após o tráfego da Azul, táxi é gate 10, estão 3154. Agora para Vera Cruz, informe, passando através do farol da barra. Reportará através do farol da barra. Localizador 648 visual. Positivo, cheque o trem, chame a torre, 1186, ao 648. 186, graças. 48, 3 milhas pro Índia Sierra. Santana 4790, está agora 6 milhas e meia para a Duna, com ILS autorizado. Autorizado, 4790. 5241. TP 5241, informe radial de subida. Poderia aguardar só um momentinho, senhor? 5241. Ok, TP 5241. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, boa noite, 7. 807, é o controle, meu cordial. Ajuste 1013, desça para 8000. 1013, 8000, como está efetuando de desvio? Positivo, livre. Trato. Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, prossiga. Solo Salvador, voltando 5241. Prossiga, 5241. Mundial 260 para inicialmente Vitória da Conquista. Baixou, travou, 648. Arrival, runway 10, altimeter 1013. Roger there, we have a request. No. Is it possible for us to have the ILS for Controle de Salvador, boa tarde, é o Azul 4032, eu estou passando voando na praia de Mar, está fazendo desviozinho de algumas formações, no 170 para a descida. Azul 4032, ajuste 1013, desça para 5 mil pés. Quando tiver condições, voar para Itape, é o Azul 4032. Direto Itape, desce a 5 mil, tem uma formação bem grande aqui à direita de Mar. Certo, eu vou deixar os desvios ao seu critério. Quando tiver condições, voa Itape. Ok, estamos voando para Itape, então, descendo para 5 mil, confirmando o ajuste. Padrão 1013. Pantanal 4710 em aproximação, vou checar o trem, chamar a torre 1186. 863-4710. Claros, nível de voo 200, rota direta para Vitor Charlie Oscar, direto retol, após direto, pista 1-0, curva direita após decolagem, saída Arbor, Eval, após direto. Controle Salvador Piranha em 1, 19.35, acione 5445. É, 35241 para Montes Claros, nível 200, direto Vitor Charlie Oscar, retol, decola da 10, curva direita, 119.35, controle 4445, e após retol não consigo copiar, senhor. Saída é Arbor, Eval, após Eval direto. Transponder 5445. Arbol, Erval, pós-direto, transponder 4445. 5445, copiou? 5445, obrigado. 5241. Confirmando, essa ideia é Arbor, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu, Eval, Eco, Vitor, Alfa, Lima, após Eval, direto. Então, a gente vai prosseguir seguindo a linha do litoral, capitão. Vai chamar a torre agora, frequência 1186. Você vai receber instrução de cruzamento e após prossiga via farol de Itapuã para o grupo Zulu, Costa Azul. Chama 1186 agora. Positivo, meu capitão. 1186. Gol número 48, autorizado táxi para o pátio 1, portão 612. Via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Pátio 1, posição 6, vai reportando da Juliette, gol número 48. Barro, meu Lima, muito boa tarde. É a vertical de Jauá para cruzamento do campo. P.A.O. Roger. Papá, Romeu Lima, continue sobrelhando o litoral, chame um minuto para o cruzamento. Chamará um minuto fora, o Papá Romeu Lima. Serra Radio Beacon, frequency 220, do you have the information about the India Serra Beacon? Yes, affirmative. Very good, so, direct to Simbra, India Serra Radio Beacon. Direct to Simbra, India Serra Beacon, thank you. DS Portão 6, gol número 14. Gol 807 até 5 mil. 5.807. Canal 4710, no solo aos 22, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direita na Fox, solo 219, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, boa tarde. Pantanal 4710, livrando sua escuta. Pantanal 4710, autorizado táxi via Taxiway Alfa e Juliette. Reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, reporte antes da Juliette, Pantanal 4710. Pro Mike Quebec. Então, Mike Quebec é o controle. Vitor Mike ABF, decolou da 17, autoriza a voar direto Cairo Lorenzo, Bill Paisel, 2000. Ok, está autorizado voar direto Cairo, qual altitude que você quer? 2500 é autorizado. Autorizado. Afirmativo. Boa tarde, Adelson, 3192, se identifique, desça para 5000, 1013, pode desviar das formações, quando estiver pronto, tape, tape tuna para o ILM. Ok, 5013, desvia aí. Obrigado, já ingressando do vento, Paparra do Lima. O 4065, livre decolagem, 160 graus, 109. Livre decolagem, pista das eras, o 4066. Why, we found Pelo, can I go Pelo? You're clear, fly direct to Pelo. Roger that, thank you. Antes da Juliette, Pantanal 4790. Gente? Patronal 4790, autorizado livrar a Juliette. Pátio 1, portão 4. Juliette no pátio 1, portão 4, Pantanal 4790. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Pantanal 4790. Azul 4065, decolado aos 06, chame controle 119.35. Controle 119.35, Azul 4065. 5241, na escuta? ...65, passando 1300, subida nível 360, subida da El. Azul 4065 está em contato, radar. Por após direto, trip 5241. Afirmo, trip 5241. Obrigado. I'm sorry, our database somehow is not finding Pelo in the same coordinates. Would you mind vectoring us to Pelo? Oscar, Mike Romeo, now your distance is 50 miles. This will be a vectors. To intercept localizing, complete the ILS runway 10. Fly heading now 250. If you lose radio communication when you cross radio 320 from Sierra Vitor Delta VOR, turn left, intercept localizer, and complete the ILS approach. Now start descending to 5000 with the altimeter 1013. Over. Roger, from present position, we're going to be vectors to ILS 10 X-ray. If communication failure is radio 320, we're going to intercept and fly ILS 10 X-ray. From present position, descend to 5000.